você topa tudo isso aí comigo. Na hora, então vem. Presta atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Você, dois filhos e um cachorro, um filme bom, um frio de agosto, imagina. E aí, cê topa, meu amorzinho? Eu, você, dois filhos, um cachorro, um vendedor, um filme bom, um frio de agosto. E aí, cê topa? Santana, cê topa! Hein, passou também o Leonardo, pega eu e leva pra você, João Neto, Frederico, Henrique, Juliano, é sucesso o tempo todo, é Central do Sertanejo, é o Mundo Sertanejo no seu rádio. Excelente quinta-feira, agora tem Lucas Luco, Interrogações. Seu olhar, meu olhar, o que você vê? Mesmo que eu tento enxergar, pra nós dois, nada além do antes, do agora e o depois. Pois, sem mudar nada, nada do que planejou. Sem desistir, sem negar amor. Já terminou o que iria durar pra sempre, sempre. Aonde foi parar o amor? Não sei. Antes de alguém dizer cansei, melhor parar com interrogações. Botar ponto final no amor, pra quê? Se a vírgula vai resolver, pensar assim piora a situação. Sem mudar nada, nada do que planejou. Existe sem negar amor. Já terminou o que iria durar pra sempre, sempre. Aonde foi parar o amor? Não sei. Antes de alguém dizer cansei, melhor parar com interrogações. Ponto final, amor, pra quê? Se a vida vai resolver, pensar assim piora a situação. Aonde foi parar o amor? Não sei. Antes de alguém dizer cansei, melhor parar com interrogações. Ponto final, final, amor, pra quê? Se a vida vai resolver, pensar assim piora a situação. Música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Toda

central do sertanejo.